Podcast. Salve, salve! Começando então aqui mais uma live ou um podcast, depende aonde e quando você está nos ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um pouquinho continuação de um assunto que a gente teve há pouco tempo atrás, né? Quem acompanhou a conversa com a Dália Celeste vai sentir que é um complemento e uma continuação. Hoje eu convido Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para a gente falar de duas pesquisas que o Fórum lançou recentemente, que fala de um assunto maior, né? Então a temática vai ser polícia e LGBTfobia, como que as polícias brasileiras lidam com os corpos LGBTs e o que que isso tem a ver. Já vou chamar então o Denis para se apresentar. Denis, conta um pouquinho sobre você, aí a gente começa a falar então sobre essas pesquisas e o que isso tem a ver com as nossas trajetórias. Oi, boa noite. Eu sou o Denis Pacheco, sou pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e integrante do grupo de pesquisa em Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal da ABC. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu anotei aqui, mais uma vez. Eu sou Caio Vasconcelos, sim. Eu sou Caio Vasconcelos, repórter de cobertura LGBT e de segurança pública da Ponte. Sempre esqueço de me apresentar, então desculpa, gente, mas tá aí, apresentaçãozinha. Denis, então vamos começar lá da... A primeira vez que a gente se falou foi para falar sobre a pesquisa... Deixa eu só pegar o nome certinho aqui da pesquisa, para não fazer feio, né? A pesquisa Política e Fé entre Policiais Militares, Civis e Federais, que foi do Fórum com o pessoal da Decode Pulsing. Se não sei, meu inglês é muito péssimo. Conta um pouquinho o que essa pesquisa traz, né, para o nosso público entender o que a gente está falando sobre ela. Bom, essa pesquisa tenta entender o comportamento dos policiais nas redes. Então, é uma análise bastante ampla, né, da participação de policiais nas redes sociais, e ela visa entender um pouco mais a fundo como que é a participação desses policiais, com quais temas, quais ambientes eles se engajam, e mais especificamente, entender como é o posicionamento deles dentro do espectro bolsonarista, e de um lado, né, e do outro lado, como é o posicionamento dos policiais em relação a pautas de direitos humanos. E aí a gente faz, então, uma distinção entre os ambientes bolsonaristas que a gente considera como moderados, que seriam aqueles que têm uma interação que funciona dentro do jogo institucional, e policiais que a gente considera que estão interagindo em ambientes bolsonaristas radicais, que pregam ruptura institucional mesmo. E aí o que a gente percebeu foi uma maior participação da PM do que da Polícia Civil e da Polícia Federal. 17% dos oficialatos, né, dos oficiais da PM, e 25% dos praças que a gente investigou estavam interagindo em ambientes bolsonaristas radicais. Da PC, né, da Polícia Civil, eram 4%, da Polícia Federal eram 4% entre os delegados e 6% entre outras carreiras. Então, tem uma participação muito expressiva da Polícia Militar em ambientes bolsonaristas radicais que pregam ruptura institucional. E a Polícia Militar acaba sendo, então, esse braço da segurança pública que lida diretamente com a população, né? Quem está na rua, quem vai abordar quando acontecer alguma coisa. Isso é preocupante, né? Principalmente para a gente pensando em corpos LGBTs e a população negra, que acho que não tem como desassociar, né? Existem pessoas LGBTs. Então, elas acabam sofrendo mais que as pessoas LGBTs brancas, por exemplo. A abordagem policiais e tudo mais. Falando disso, eu lembro muito do caso da Luana Barbosa, né? Luana foi abordada por ser uma mulher negra, periférica, não feminilizada. Então, é muito triste que ela foi confundida com um homem negro, como se o homem negro pudesse ter recebido aquela abordagem horrível que ela sofreu e acabou decorrendo da morte dela. O quanto que isso é preocupante, né, saber que essa pessoa que tá na rua, que é o praça, então, para quem não sabe, né, as nomenclaturas, é aquela pessoa que tá na rua, é o soldado, é o tenente, é aquela pessoa que faz as ações da polícia na rua. O quanto que isso é assustador, né, pensando que esse público não gosta da população LGBT e é o público que é o oficial, é o policial que vai lidar diretamente com esses corpos. Nossa, é absolutamente preocupante, né? Especialmente quando a gente tem um quarto da população desses policiais cujas interações a gente investigou. Isso é muita gente, porque pensando um quarto de todo o quadro da polícia militar é muita, muita, muita gente e espalhada assim pelo território, né? Isso faz pensar, talvez, de forma mais específica em relação às populações trans, né? Que eu entendo como as mais criminalizadas mesmo. Mas em relação à população LGBT, mas de forma geral, tem uma história que eu nunca vou esquecer, e de uma entrevistada minha, né? Eu fiz pesquisa de iniciação científica e estava tentando entender como que funcionava essa questão do padrão de policiamento no município de São Bernardo. E aí eu lembro de ter entrevistado uma menina, cujo nome eu não vou falar, eu espero que ela não fique puta, porque eu tá, enfim, falando da história dela aqui, mas ela foi abordada de forma extremamente violenta, sabe? Arma na cara e tudo mais. É uma menina bissexual. E ela foi abordada também por ter sido confundida com um homem negro. Então, pensar essas intersecções é muito essencial, né? E pensar como a gente, né? Porque assim, as polícias elas são alinhadas à matriz conservadora. Elas recrutam pessoas de perfil conservador de modo majoritário. Já há muito tempo a gente sabe disso, né? E isso não é necessariamente um problema. Agora, o problema, na verdade, é que a gente tem, então, esse conservadorismo, né, das forças policiais alinhado a uma desregulação da atividade policial, né? Então, o fato, por exemplo, da gente não ter uma determinação de quem pode, de quem não pode ser abordado, de quais são os critérios que vão definir uma abordagem, faz assim com que pessoas negras, pessoas LGBT, enfim, pessoas em situação de rua sejam muito abordadas de maneira muito violenta. Isso não é regulado, então, assim, o que que pode numa abordagem policial, né? O que que pode, o que não pode? O policial tá acima de qualquer direito civil, ele não tá. Isso é uma coisa muito, muito enevoada no Brasil. Então, tem esses dois problemas. Primeiro, o perfil conservador, o que não seria um problema se esses policiais seguissem protocolos que estivessem em acordo com os direitos humanos e a atividade deles fosse pactuada e controlada, mas ela não é. Então, isso acaba reverberando nas abordagens, e no serviço que a polícia presta para a população de modo geral, né? É bastante complicado. Isso acaba reverberando dentro da corporação, né? Tem o caso do soldado Leandro Prior, que a gente acompanha desde 2018. Então, quando. Acho que todo mundo lembra do Prior, né? Teve aquele vídeo dele beijando então, o namorado dele na época no metrô. Ele tava com a farda da Polícia Militar. E de lá para cá, ele vem sofrendo muitas ameaças. No ano passado também a gente cobriu que ele foi impedido de pedir o noivo dele em casamento de farda, o que qualquer policial heterossexual poderia ter feito. Só que ele, por ser gay, não pôde. Então, isso também acaba impactando para quem é LGBT e está dentro da polícia, né? Não tem uma proteção nem para essa pessoa. Exato, exato, muito problemático. E assim, demonstra favoritismo, né? Demonstra uma posição que não deveria ser institucional, assim, se você quer ter um posicionamento específico a respeito de pautas de direitos humanos, enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo, tudo bem, mas enquanto representante do Estado, não tem esse direito de passar por cima de direitos alheios, né? Não sei se existe de fato essa possibilidade de uma instituição se posicionar dessa maneira é bastante complicado, né? Você comentou das abordagens, né? A gente tem feito várias matérias ao longo do mês de agosto e agora comecinho de setembro sobre o que a gente está apelidando na ponte de rinha de cana, né? Que é, então, essa briga que está acontecendo entre a polícia civil e a militar. Quem acompanha também nosso site deu uma olhada nas matérias. Tudo começou lá um dia antes do Dia dos Pais, né? Quando três policiais militares foram mortos por um policial civil falso, que é o famoso ganso, né? Aquela pessoa que não é policial, mas se porta como policial. E isso desenrolou uma série de abordagens truculentas de policiais militares contra policiais civis. E o secretário de Segurança Pública, então, ele fez uma nova resolução para poder, digamos, as regras de como podem ser essas abordagens, né? Mas não há, então, uma regra de como que a PM pode abordar um civil. O quanto que isso impacta também nesses corpos LGBTs? Acho que você já falou um pouquinho na outra resposta, mas só falando um pouquinho mais sobre isso, né? Deveria ter, alguma resolução que garantisse a segurança dessa pessoa que é abordada? Sem dúvida, bom, toda atividade burocrática, e aí a gente precisa entender que existe um ódio, né, em relação à burocracia, mas eu acho a burocracia uma parte essencial do funcionamento do Estado, justamente porque ela define, né, enfim, procedimentos, regras, e ela traz uma previsibilidade para a atuação dos agentes estatais. Então, o policial não deixa de ser um burocrata, né? Ele é o que a gente chama de burocrata de rua, de nível rua. Então, um burocrata que está ali em contato com a população de modo direto e precisa tomar decisões rápidas. Mas nem por isso, né? O fazer polícia precisa ser essa terra de ninguém, né? Esse fazer o que bem entende. Então, ter regras bem definidas, bem pactuadas socialmente, coletivamente, é essencial para o trabalho de qualquer servidor público, e o policial não deveria ser diferente. Por que que a gente não aceita que, sei lá, a moça que te atende no postinho fale com você de qualquer maneira, te trate de qualquer maneira e não siga os protocolos devidos, mas a gente aceita que o policial faça o que bem entende, né? É uma pessoa que está com a sua vida ali na mão, né? Ele tem supostamente a legitimidade do uso da força monopolizada pelo Estado, e aí ele vai fazer o que quiser com a sua vida. Isso é muito absurdo. Especialmente se a gente pensar que existem populações que já são vulneráveis à violência e que não podem contar com a presença do Estado, né? Que não podem contar com a presença da polícia, porque elas se veem vitimizadas, revitimizadas com muita frequência, e não só a si mesmas, né? Mas familiares, pessoas próximas, enfim, são territórios de fato. E segmentos populacionais específicos que se veem vitimados pela polícia com muita frequência e não podem contar com ela, né? E essa questão, então, dessa LGBTfobia, né, que ela acaba sendo institucional quando ela tem muitos policiais sendo LGBTfóbicos, tendo esse ódio contra LGBTs, é em todo o Brasil, né, não é uma coisa em São Paulo, é uma coisa que acontece amplamente. Sim. Bom, uma coisa que eu acho que chamou atenção em relação a essa pesquisa, primeiro é essa questão da baixa aceitação da institucionalidade democrática, e uma outra é que a pauta LGBTfóbica, né, a pauta anti-LGBT no interior desse núcleo radical, ela é mais forte, né, ela aparece com mais frequência do que elogios ao presidente Bolsonaro. Então, assim, o bolsonarismo das polícias está mais preocupado em ser anti-LGBT, e aí a gente está falando do comportamento desses policiais nas redes em todo o Brasil, do que, enfim, elogios e aprovação daquilo que define o nome do próprio grupo, né, daquilo que definiria a sua identidade. Então, isso revela que, na verdade, a identidade desses grupos ultraconservadores, de ultradireita, policiais, e que estão no interior desses ambientes bolsonaristas radicais, é uma identidade que foi construída, muito provavelmente, antes da própria ascensão do Bolsonaro à presidência, né? Bolsonaro, ele meio que chega para coroar isso, né? E acho que eu queria que você explicasse um pouquinho isso, né? O que que é esse bolsonarismo? A gente sabe que, por exemplo, em São Paulo, é uma coisa muito forte, que o João Dória, o governador, tem tentado, por mais que lá na campanha dele ele tivesse falado que a polícia dele ia matar mais, né? Acho que começou a ficar muito feio as coisas absurdas que a polícia tem feito. Então, ele tá tentando, politicamente, pelo menos, mudar esse discurso. Então, mostrar que não é para a polícia sair matando do jeito que tá. Mas como, é como se existisse uma subcultura na polícia, né? Que então o que o governador está dizendo, que é o chefe, que, né, o chefe da polícia militar, é o governador. Mas na prática ele segue então uma linha mais bolsonarista. O que que é de fato essa linha mais bolsonarista da coisa? Nossa, Kai, essa pergunta é muito difícil e me ajuda a responder ela, talvez eu me perca. Bom, o que a gente tem no Brasil é uma autonomização do poder de polícia. Então, as polícias elas se tornaram autônomas justamente porque não tem pactuação de como elas devem agir. E isso também é negativo, né? Para os governadores, porque assim, o governador ele é o chefe das polícias. Mas se a gente tem uma polícia autonomizada, então o que o governador diz não necessariamente vai ser acatado pelos policiais, justamente porque o que regimenta essa atividade policial não é um conjunto de protocolos burocratizados, né? O que regimenta essa atividade policial é a subcultura, é aquilo que ele acha que ele tem que fazer na hora, porque, assim, fazer polícia é assim, e se você não gostou, vira polícia, é assim. Qual que é a alternativa a isso? Chamar o Batman? Não é esse o discurso? Eu acho que esse é o coração do bolsonarismo, sabe? É implementar essas agendas pela força e propor somente alternativas infernais, assim. Então, a gente não pode ter uma polícia regulamentada, controlada, que tem atuação consistente com a democracia, né, com a Constituição. Não. Ou você tem isso que a gente tem agora, ou você chama o Batman. Não tem alternativa. E é pensando numa pessoa LGBT, né? Como que ela vai ligar pro 190 se acontecer alguma coisa, se ela vê uma pesquisa dela e fala, putz, essa pessoa que vai vir aqui na minha casa é muito provavelmente uma pessoa que não gostaria que minha vida fosse preservada, né? Fico pensando nisso, até que ponto a gente consegue, por exemplo, fazer a criminalização da LGBTfobia ser uma coisa que funciona? Nossa, criminalização da LGBTfobia, muito complexo. Assim, talvez seja mais interessante do que não ter nada, né? Eu acho que foi uma decisão simbólica importante. Ao mesmo tempo, assim, a LGBTfobia foi vinculada ao crime de racismo. Qual que é o impacto do crime de racismo no Brasil, né? O que isso fez pela população negra? Então, o que que vai fazer pela população LGBT? Eu fico me questionando em relação a isso. E até puxando já o gancho, então, né? Falando da população negra, saiu recentemente o Atlas da Violência, que mostra esse número absurdo, né? Que por mais que os homicídios tenham caído no Brasil em 2018, teve um aumento de 11% contra a população negra. O que que isso representa? Os corpos brancos foram preservados, os corpos negros foram mais expostos. Como que a gente consegue traduzir esse dado desse aumento? Olha, o Atlas da Violência, ele diz respeito exclusivamente aos homicídios, né? E o que a gente notou nessa série histórica de 10 anos, a gente olhou para os dados da saúde de 2008 a 2018. O que a gente percebeu é, tem uma estabilidade, depois vira uma queda para as populações não negras, dessa taxa de homicídio, que é... Agora, se eu não me engano, está em cerca de 14, por aí. E a taxa de homicídio de negros está lá para 30 e tanto, sabe? É altíssima. E ela não parou de crescer ao longo desses 10 anos, né? Então, a gente tem um aumento dos homicídios de negros e uma redução dos homicídios de população não negra. O que que isso significa, em termos. Porque, assim, falar que o homicídio aumentou, que ele reduziu, isso não é muito palpável, né? O que a gente precisa pensar é a vulnerabilidade, a violência letal das populações negras só aumentou nos últimos 10 anos. A vulnerabilidade das populações não negras, né? A violência letal ao homicídio, ela reduziu nos últimos 10 anos. O que que isso demonstra? Que a gente tem um problema de racismo que não foi enfrentado, que não foi resolvido adequadamente. E isso é bastante grave, né? Hoje, foi hoje? Nossa. Eu acho que foi hoje. Hoje saíram os dados do Monitor da Violência, e neles a gente analisou letalidade policial no Brasil ao longo do primeiro semestre de 2020. E 75% dos mortos também eram negros. Então, Como no Atlas, para cada não negro foram mortos 2,7 negros, para cada não negro, a polícia matou 2,8 negros na média. Em Pernambuco, foram 44 negros mortos para cada branco. Isso é muito complicado. É muito expressivo. E aí eu fico É um pensando também na absurdo. questão da representação, né? Qual que é a representação que tem essa letalidade, que se volta especialmente contra pessoas negras dentro da ideia, né, dentro dessa concepção do que seria o guarda-chuva LGBTI mais? Por que que, a morte de negros não é uma pauta do movimento LGBTQI mais, mas é uma pauta do movimento negro? Como que a gente deixa de abraçar essas pautas que são nossas, sim? Assim, eu sou negro, estou gay e, enfim, né? Qual que é a ideia de um movimento LGBTQI+, que não está pensando em preservar a minha vida? Acho que isso é muito importante, né? Toda vez que a gente vê, por exemplo, mês passado foi o mês da visibilidade lésbica, porque esse mês é o mês da visibilidade bi. Quando você vai ver as rodas de conversa, as conversas sempre são as pessoas LGBTs brancas que têm esse espaço, né? Então, acho que uma das perguntas que eu queria te fazer é muito essa, né? Como que a gente fala em LGBTfobia sem pensar na luta antirracista? É, vai ter algum avanço se a gente pensar as coisas desassociadas? Eu acredito que não, Caê, porque como não dá para pensar em LGBT, né, que a gente tinha antes daquela denominação, inclusive para mim foi um salto estranho, sabe? Porque eu cresci ouvindo GLS, GLS, GLS, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E aí, eventualmente, a gente teve esse avanço, né, que para mim é um avanço muito importante, na nomenclatura mesmo, né? Isso é um avanço na identidade desse movimento, para a transição para LGBT, LGBTI+, LGBTQI+, enfim. Ah, eu me perdi. Me ajuda, desculpa. O quanto que a gente consegue ter algum avanço contra a LGBTfobia sem ter uma luta antirracista associada a isso? Ah, sim. Então, a gente teve essa transição do GLS para LGBT. E isso é importante, é essencial, né, para a representação trans também. Como pensar em um movimento que agrega questões de sexualidade, identidade de gênero, sem envolver na identidade desse movimento, né, na identidade daquilo que a gente procura construir, esses grupos. Mas a gente não teve esse avanço em relação às populações negras. E eu acho essencial debater isso, porque basicamente dizer que a questão da letalidade policial não é uma questão relativa ao movimento LGBTQI+, é dizer que negro não é bem-vindo nesse movimento, né? Que negro não deve ser representado por esse movimento. Então, assim, se você é LGBTQI+, e é negro, infelizmente a gente aqui só lida com essas outras questões. E dentro também do recorte, no Atlas, por exemplo, tem uma parte muito muito triste também que fala sobre as mulheres negras, né? Então elas são maiores vítimas também, assim como as mulheres trans são maiores vítimas dentro do movimento tem. Então sempre a questão racial, ela vai ser mais forte quando a gente está falando de homicídios, de transfeminicídios, né? Que transfeminicídio, por exemplo, ele é sempre uma coisa muito violenta. Quando eu tava entrevistando a Dália, ela até falou, né? Como que a gente fala que é um transfeminicídio? Aí ela até respondeu, quando a gente vê a violência que aquele corpo foi morto, né? Não basta com um tiro você consegue matar uma pessoa, com uma facada você consegue matar uma pessoa, mas os corpos trans sempre tem aquele requinte de crueldade. Então, são várias facadas, são vários tiros, sempre para poder tirar a humanidade daquele corpo. Então, realmente, eu não consigo imaginar. É um avanço no movimento LGBT sem a gente ter a luta antirracista ali do lado. E uma outra coisa muito importante que o Atlas traz é que, por mais que no ano passado, em 2019, houve uma queda nos homicídios, né? Que a gente tem uma matéria também na Ponte que mostra a análise que a ANTRA fez, que só a ANTRA faz essa análise, né, de homicídios da população trans. Ainda é uma coisa que tem que ser uma ONG que faz, não tem uma coisa. O governo não se preocupa em colher esses dados, assim como nem se preocupa em ter a gente no IBGE, né? A gente não está em nenhuma das partes oficiais do governo, tem os nossos números ali. Apesar de ter, então, tido essa queda nos homicídios, o Atlas, ele mostra que houve um aumento, então, nessas violências, né? Eu achei muito interessante que no Atlas tem, então, essa diferença, né? O quanto a violência psicológica, ela cresceu, É, não é só a violência física, né? A gente também sofre com a violência psicológica. E agora, nesse momento de pandemia, imagina, né? Quantas pessoas LGBTs estão em quarentena com famílias que não as aceitam. É, como que você enxerga esse momento de pandemia para os corpos LGBTs, né? Qual que é o impacto de você estar num lar que não te aceita? A gente sabe que a dificuldade no mercado de trabalho é gigantesca, né? Principalmente para a população LGBTQ negra e para as pessoas trans. Muitas coisas conectadas, né? Não tem como a gente falar só da violência ali, que é a coisa final, sem pensar também na educação, no lar, no mercado de trabalho. Nossa, sem dúvida. E aí, eu vou tomar cuidado para não me perder de novo. Mas tem uma questão que é muito importante, que é esse movimento, né, do governo atual de tentar reduzir a capacidade do Estado de intervir pela proposição de que essas questões sejam transferidas para a família, né? Então, olha, a gente não vai mais falar de prevenção à violência. O que tem que acontecer é você educar direitinho o seu filho para ele não matar, não roubar, a polícia não vai matar ele, né? Esse é o discurso. E esse discurso, ele é muito insidioso, né? Ele é muito violento e ele é muito, assim, ele trabalha de formas perversas, justamente porque grande parte da violência, ela tá atrelada ao núcleo familiar, né? Então, você olhar para os estupros, a maior parte deles é contra vulneráveis, né? Contra crianças de 0 a 14 anos. Os homicídios de mulheres também, muitos deles acontecem em casa. E a gente teve, no Atlas um aumento de homicídios de mulheres por arma de fogo dentro de casa. Então, assim, eu fico imaginando como que a gente vai. Né, caso seja eu a pessoa que vai estar lá no Atlas de 2021 fazendo análise de 2020, o que que a gente vai ver em relação a essas políticas, né? Qual vai ser o efeito disso? Porque a gente tem um aumento do armamentismo, uma política extremamente armamentista, a gente tem o confinamento dessas pessoas, e aí quando a gente para pensar, população LGBT, mulheres, são grupos cujas redes de segurança não são constituídas a partir da família, são grupos cujas redes de segurança são constituídas fora dela, são constituídas com amigos, com conhecidos, com parentes distantes, com interventores do Estado. Então, assim, se a gente tem uma redução intencional da capacidade do Estado de agir pela delegação dessas intervenções à família, o que a gente tem é uma impossibilidade dessas pessoas de recorrerem, de construírem redes de segurança. E na pandemia isso é agravado assim de forma muito intensa. E é por isso que a gente observou, por exemplo, o aumento dos casos de estupro, por exemplo, né, de violência doméstica. Sem contar que é muito pesado, né? O governo ele simplesmente ignora, e eu sinto que é propositalmente você colocar para aquela mãe solo, que muitas vezes é uma mulher negra que tem que trabalhar, ter essa educação, né? Ainda mais no momento de pandemia que tem essas aulas online, né? Mas quem tem acesso a essas aulas online? Que também é muito doido como as pessoas não conseguem imaginar esse negócio como um círculo, né? Tenta enxergar só. Ah, vamos deixar para a família educar. E aí também a família tem que falar sobre a educação sexual, né? Porque ideologia de gênero é proibido, é um nome que não deve ser falado na escola. Sendo que isso poderia. Não é só para a pessoa LGBT, né? Você falar de gênero e sexualidade na escola, é para você proteger também a criança que sofre abuso em casa, para pessoa que é heterossexual, o homem hétero, por exemplo, principalmente se for branco, ele não crescer com uma masculinidade tóxica. Então. Essa primeira educação que deve ser da escola também, não só das famílias, poderia salvar muitas coisas ali na frente. Sim, com certeza, é um exercício de prevenção da violência, né? E um exercício de autoconhecimento também. Assim, eu acho muito difícil, ao mesmo tempo que eu entendo, como essas questões se articulam historicamente pelo recurso ao conservadorismo, que é característico da sociedade brasileira e tudo mais, eu tenho muita dificuldade de aceitar E pessoas que ocupam cargos governamentais têm equipes técnicas definidas, enfim, que elas têm acesso à informação e a essas pesquisas, que elas ajam com tanto negacionismo, sabe? Eu acho que a função do Estado é agir por política pública, e a política pública ela tem que ser baseada em evidências, e a gente tem uma produção de conhecimento nesse sentido, que ela é muito ampla, muito rica, e não faz sentido investir nessas falsas soluções, nessas falsas polêmicas, são absolutamente absurdas. E acho que isso ficou mais evidente nesse momento de pandemia, né? Que a gente vê que tem vários dados aí mostrando a importância de fazer a quarentena, de usar a máscara. A gente tem um presidente que faz o oposto disso. Sim, é terrível. Denis, agora falando um pouquinho de você, né? Enquanto homem negro, LGBT, como que foi para você construir essa masculinidade, né? Pensando, em tudo isso, né? Que a gente, na infância, a gente tem toda uma criação regrada para uma masculinidade tóxica, e muitos homens negros, movimentos negros, estão falando muito sobre rever a masculinidade, né? Eu acho muito incrível como todas as coisas partem dos movimentos negros e as pessoas não entendem a importância disso. Até pensando em população LGBT, né? Quem eram as mulheres que estavam ali em Stonewall, por exemplo? Era Marsha P. Johnson, que é uma mulher transnegra, então sempre tem essa questão da raça associada nas lutas. Sim, olha, eu não sei, crescendo, eu tinha uma tendência a rejeitar certos símbolos, sabe? Eu nunca joguei futebol, nunca estive nas rodas dos meninos, estava ali sempre fazendo amizade com as meninas, sempre crescendo nessa ambiguidade também, um pouco nessa confusão. Eu não sei, acho que o processo de reavaliar a identidade mesmo, e é por isso que eu acho que a questão das redes de segurança, desses espaços onde você possa construir suas redes, isso é essencial justamente porque eu só pude pensar sobre isso de maneira aberta, dialogar sobre isso de maneira aberta, e lidar com essas questões na intensidade em que eu precisava lidar quando eu entrei na universidade. E encontrei um espaço mais aberto mesmo para tratar dessas questões, e isso expressa a importância, né, da educação sexual. Quer dizer, eu cresci vivendo uma pressão interna, né, pensando nessas questões só, sempre de maneira solitária e absolutamente solitária, né? Você não pode expor, você não pode se abrir, você não pode lidar, ninguém está a fim de lidar com isso. Enfim, se você tratar disso com um adulto, talvez agora tenha algumas mudanças, mas pelo menos enquanto eu crescia, isso era um tabu. Então, eu não fui capaz de lidar com essas questões de maneira muito saudável enquanto crescia. E pelo menos da minha trajetória, né, eu sinto que essa representação, representatividade midiática em TV, filmes, desenhos, fez muita falta, né? Eu tive que sair de dois armários, né? O da lesbianidade, quando eu me entendi uma sapatão, e aí recentemente da transexualidade. E como que foi essa questão da representatividade na sua vida? Pensando assim, filmes que têm homens negros LGBTs, por exemplo, eu penso em Moonlight e não me vem outra coisa. E Moonlight é recente, né? Ele é de 2017. 16, não lembro agora. Exato, assim, é um vácuo de representatividade, e é bastante notório também que não é um vácuo de representatividade exclusivamente em relação à questão racial, mas também em relação a uma forma de relacionamento que não esteja dentro da heteronormatividade, sabe? Então, eu penso em Moonlight, eu sempre faço essa comparação, né? O que a gente tem de produção LGBT branca, recente, que ficou muito famosa, e eu penso no Call Me By Your Name, né? E Sim. aquele filme é assim, um romance de um, assim, muito grego, né? Muito grego antigo, essa forma de se relacionar. Então a gente tem um homem mais velho, dominante, um menino mais novo, e é inseguro, e aí eles vão viver esse relacionamento, e ambos são brancos, e tudo isso está perpassado pelos privilégios, né, e pela possibilidade, assim, por uma potencialidade mesmo de exercício de poder de um sobre o outro. Enfim, eu acho tudo isso muito cafona. E quem ainda tem tempo para ficar vendo essas narrativas tão repetitivas e toscas, né? Sinceramente. E tem uma lista, assim, imensa, né, de filmes que os protagonistas são brancos também. Entre as meninas, acho que é só Rafiki, que também foi muito recente, né, ele chegou no circuito mesmo no ano passado, que mostra, então, ali o um relacionamento. Eu gosto tanto de Rafiki porque ele traz também outras questões, né, ele passa no Quênia, que é um país extremamente LGBTfóbico, que é proibido ser LGBT, e conta aquela história de amor entre as duas meninas. E aí eu parando para pensar que agora eu nunca vi um filme que tem um homem trans, por exemplo. Não lembro de ter visto isso. Tem aquela coisa assim, né? Quando é uma mulher cis interpretando. Então tem Tomboy, tem aquela do Garotos Não Choram, que é bem antigo, mas também é uma narrativa assim, bem irreal, não é uma coisa real. Não tem, tipo, atores trans interpretando homens trans no cinema. Sim, e onde estão esses diretores também, né? Não só atores, mas onde estão esses diretores? Quem é que está pensando essas narrativas? Quais são as intencionalidades por trás dessas produções, né? Eu acho que também é uma coisa que precisa ser bem pensada. E acho que pra gente, né? Eu acho que pra você também é. Pra mim, por exemplo, me dói muito trabalhar com mortes LGBTs, né? Eu sei que você também tem que lidar com a morte quando você tá fazendo as pesquisas no fórum e tudo mais. E quanto a gente sente falta, né, dessa representatividade, quanto a cultura ela pode ser um caminho ali pra gente conseguir também ver, nossa, estamos vivos, olha, tem ali a nossa história sendo contada. É, eu sinto assim que a gente tá num momento muito incrível. Musicalmente no Brasil, por exemplo, que a gente vê então esses corpos LGBTs ocupando espaço, realmente uma pluralidade de corpos, né? A gente vê pessoas como a Linda Quebrada, a Liniker, os Paiê, a Cozinha Mineira, muitas pessoas trans, Ju, o Júpiter, por exemplo, que é do rap plus size, a gente vê esses corpos ocupando esse espaço e mostrando pra gente que dá pra gente chegar onde a gente quer. Exato, e para mim é uma questão assim, a memória ela é tão fundamental, porque para mim é inconcebível, por exemplo, pensar que no futebol não existe esse negócio de trans. Como não? Quantas pessoas trans que jogavam muito futebol a gente deixou de ver por conta disso, sabe? Quantos artistas mesmo, qual produção cultural a gente deixou de ter por conta da LGBTfobia, né? Por conta desse apagamento da memória. Enfim, eu fico pensando não só em relação a essa produção artística, produção esportiva, enfim, mas também a produção acadêmica, sabe? Quantos autores trans a gente simplesmente não chegou a ver porque existia esse apagamento, esse silenciamento. E é importante sempre pensar nessas questões de forma estrutural, porque enfim, eu acho que a abordagem relacional, né, das atitudes, da forma como as pessoas se veem, ela é útil para pensar o cotidiano, para pensar a sua vida individual, mas para pensar o coletivo, né, para pensar essas questões maiores, ela não faz muito sentido. Vale a pena pensar, por exemplo, qual que é a possibilidade de você, como diretor trans que seja, alcançar um espaço que te permita se tornar um diretor de cinema, por exemplo, que te permita financiar o seu filme, que te permita financiar o seu livro, financiar a sua pesquisa, né? Será que esses espaços que te aportam esse poder não são ocupados exclusivamente por pessoas cis, brancas, com vivências, perspectivas, identidades heteronormativas também? Bem difícil, né? A gente tem que enfrentar vários problemas ali no dia a dia. É, e como que foi essa sua descoberta enquanto LGBT, né? Eu fico sempre muito. Eu gosto muito de ouvir essas histórias. Eu sinto que quando eu conto a minha história, me entendendo trans, outras pessoas são impactadas com aquilo. Ficam, putz, eu fui assim, né? Eu, para me entender trans, fui fazendo meu TCC, ouvindo os meninos trans contando, eu fiquei, caraca, eu sei o que que é isso que ele tá falando, mas eu não sou trans, o que que tá acontecendo? Aí demorou 3 anos para eu entender que sim, eu sou trans, eu só não tinha ali alguém para me falar que existe outra opção. É, não, não, opção não, mas existe outra forma de vivência. Você não é, não precisa ser cis, não é o jeito que o mundo diz que é o padrão que você tem que seguir. Olha, eu não cheguei a me descobrir gay, eu acho que eu sempre me entendi como tal, mas eu acho que esse processo de se revelar gay, ele é muito complexo e ele era muito doloroso, né? Não necessariamente, eu acho que precise ser complexo, eu acho que ele poderia ser simples, se a gente tivesse abertura, se a gente tivesse construção de espaços onde a gente pudesse construir redes de segurança, enfim, onde isso não fosse tabu e uma sociedade diferente. Mas, enfim, a gente não tem, e enquanto eu crescia, a gente tinha menos ainda, então foi uma coisa de fazer pequenas revelações para essa pessoa, para aquela outra pessoa. E depois arcar com as consequências disso, né? Porque a gente tem ainda essa noção de que tudo bem você ser gay, mas não dá pinta, sabe? Faz as suas coisas ali no seu universo privado, não desafia a heteronormatividade. Só não faz isso e vai ficar tudo bem. Ou seja, não seja você na essência, né? A gente sempre está ali sendo privado de ser a gente. E falando em população LGBT, até falando dos próprios policiais, né? Aproveitando que a gente entrou então no Setembro Amarelo, que é a única data que as pessoas falam em saúde mental, como se o resto do ano não precisasse se preocupar com isso. A gente está num momento de pandemia que, não que piore a situação da saúde mental, né? Mas com certeza, assim, gerou muita insegurança para muita gente. Acho que ficou muito mais evidente muitas demandas que a gente tinha muito por conta disso, né? Ficar em isolamento, você ficar afastado das pessoas. Quem não teve a opção, esse privilégio de ficar no isolamento, precisou ir para a rua, também gera então aquela insegurança de, putz, tô me expondo ao vírus, mas eu preciso fazer isso para poder ter ali o dinheiro no fim do mês para pagar as contas, né? Como que você lida com a questão da saúde mental na sua vida? Olha, é meio aquela coisa um dia por vez, sempre tentando, e aí eu acho que é uma característica muito masculina, né? Essa coisa de você tentar resolver os seus problemas sozinho, tá muito atrelada a essa noção de masculinidade que é bem tóxica, né? Então, se você tem um problema, você resolve ele sozinho, não enche o saco de ninguém, não apele para ninguém, né? Não recorra a alguém que te ouça, enfim, seja forte e aguente firme. Eu acho que é um exercício cotidiano de negação dessa perspectiva, né? Negação desse imperativo masculinista para mim, especialmente na pandemia. Enfim, eu tenho amigas sempre no feminino, né? Muitas amigas e poucos amigos. E as minhas amigas, elas andam bem ocupadas e tudo mais, e enfrentando os seus próprios leões cotidianos, mas eu tô ali enchendo o saco delas e tentando compartilhar, né, as minhas experiências, as minhas perspectivas e os meus problemas também, enfim, tentando sempre recorrer às redes de segurança e construir coletivamente, sabe? Tentando não ficar muito sozinho também, o tempo todo. É muito aquilo, né? Não é porque a gente tá fisicamente longe que a gente precisa estar longe. Eu tenho visto muitas pessoas também dizendo quanto a internet nesse momento está impulsionando. A Débora Martins mesmo, que foi da live da semana passada, da visibilidade lésbica, ela falou muito isso, né? Que enquanto uma mulher indígena lésbica, que é do interior da Bahia, é o Twitter, são as plataformas digitais que fazem ela, então, ter, que o mundo note o trabalho dela, né? Então, mais do que nunca também a gente usar essa ferramenta também pra gente mostrar os nossos trabalhos. E o suicídio, ele é muito alto entre os policiais, né? Assim como também é muito alto entre a população LGBT. Da vez que eu penso em suicídio e população LGBT, eu penso muito no dossiê do Lesbocídio, que saiu em 2018, e entre os dados de violência contra mulheres lésbicas, tinha o dado do suicídio, porque muitos pesquisadores falam até a palavra suicidado, né? Porque uma pessoa LGBT, ela não chega nesse ponto do suicídio se não fosse uma sociedade extremamente LGBTfóbica. Como que isso perpassa? Qual que é a visão que você tem sobre esses dados, né? Principalmente pensando na população LGBT, você concorda com esse termo suicidado? Nossa, concordo absolutamente. Eu acho que é muito triste, muito pesado e, enfim, é horrível pensar que as pessoas se suicidem por não ver uma alternativa, sabe? Por não enxergar uma possibilidade de construir uma vida melhor, sabe? De não ver um futuro onde vale a pena existir. Isso é muito grave. E é aterrador mesmo pensar que essas coisas acontecem de forma tão cotidiana e aí a gente tem aquela resposta, ah, mas isso a gente não quer lidar com isso porque vai que meu filho vira gay, sabe, ideologia de gênero, Deus me livre, etc. E as pessoas estão morrendo por conta disso, sabe? Não é uma coisa trivial. São vidas que são ceifadas todos os dias por conta disso. E bom, eu acho que é isso. Eu só fico muito triste, assim, não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Vou até pegar um gancho do Deus Me Livre, né? Que então a gente começou o tema falando que o nome da pesquisa é Fé, mas é. Até queria que você desse um spoilerzinho, né? Nessa primeira pesquisa que saiu, então, do comportamento dos policiais nas redes, não tinha muito uma questão de fé, né? Mas vai ter. Como que a pesquisa está em andamento, né? Queria que você contasse um pouquinho o que que a gente pode esperar. Tem como a gente já saber o que que vem pela frente aí? Quanto tempo a pesquisa ainda continua? Quais são os planos aí para o futuro? Eu não, não. Nem um pouquinho, Tem assim. furos de reportagem aqui. Poxa vida, tentei, mas não deu. Denis, a gente tá terminando já, tem 14 minutinhos aí. Nossa, queria ficar muito mais tempo falando com você, né? Que a gente tava falando lá no comecinho que é doloroso essa livezinha que dura só 1 hora, porque tem tanta coisa para Sim, falar. passa muito rápido. Que mais? Deixa eu só dar uma entrada aqui. Eu vi um comentário bem legal aqui, deixa eu só carregar aqui, minha internet está oscilando. Eu queria até se você respondesse isso, né? Eu estava até pensando em fazer essa pergunta. Pera aí. O Thiago da Silva Carmo, ele falou que a gente tem então uma polícia seletiva, corrupta, racista e assassina. A gente pode dizer então que a nossa polícia militar no Brasil, ela é LGBTfóbica, ela é realmente racista? Olha, eu não sei o que uma afirmação positiva implica, já que pensasse a polícia é racista ou ela não é racista? É basicamente dizer que existe a possibilidade, né, de uma instituição que foi moldada, que foi construída num paradigma racista, né? Quando a gente pensa no racismo estrutural, a gente está dizendo o seguinte: as instituições têm estratégias de intervenção no, na sociedade. E essas estratégias de intervenção, elas são moldadas como pelo racismo, como todas as estratégias de intervenção de absolutamente tudo. Tudo, o pensamento ele é moldado pelo racismo. As identidades são moldadas pelo racismo. As instituições são moldadas pelo racismo. E é a mesma coisa para a LGBTfobia. Então, essa pergunta, quando a gente pensa num sentido estrutural, ela deixa de ser central, né? Ela passa a ser meio que um pressuposto mesmo. A gente já entende de maneira pressuposta que as instituições têm suas estratégias de intervenção todas moldadas pelo racismo e pelo LGBTfobia. Perfeito. Eu nem sei qual. Tem tanta pergunta para fazer e só tem mais tempo de uma ou duas, ai meu Deus do céu. Escolhe rápido. Sim. Aumentando a pressão. Sim. Vamos já para o encerramento, vai. Vamos já pensando aí. Eu fico pensando muito assim, né? É muito triste a gente trazer esses dados. A Erika Malunguinha é uma pessoa assim que ela muito me inspira, muito porque a gente tem uma mulher trans, negra, nordestina na Lespe, sabe? Isso é muito incrível. Então, aí realmente é mexer na estrutura, quando você dá realmente um poder político para uma pessoa como essa. E ela fala muito sobre a gente ser combativo, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso na live, sobre como a gente pensar antes desse corpo tombar. Qual que seria esse caminho, né? A gente pensando enquanto pesquisadores, enquanto jornalistas LGBTs, qual que é esse caminho para a gente parar de falar das mortes dos nossos, né? Eu fico pensando assim, tem que ter uma solução, né? Nem que seja, muito provavelmente eu não vou ver isso, meus filhos não vão ver isso, mas alguma geração vai vivenciar um mundo que a gente não tenha mais que ter tanta coisa ruim. Como que a gente começa a traçar esse caminho agora, em 2020, para poder evitar essa morte, fazer uma coisa ali, preservar essa vida antes que ela seja tirada? Olha, Caê, eu tenho muita pressa. Eu não aceito essa perspectiva de que o Denis não, a gente não vai ver na nossa geração o fim do racismo, né? O Denis não vai ver o fim da LGBTQ. Eu tenho muita pressa, Caê, muita pressa. Porque, tipo, eu não briso muito em reencarnação, sabe? Então, a minha vida é essa e eu quero os meus direitos e a minha dignidade para ontem, não é nem para hoje, assim. Eu não tenho tempo para esperar, não tenho 5 gerações para esperar, né? Eu quero que isso aconteça agora, né? Pode ser que eu não consiga fazer com que essas transformações aconteçam, mas eu tenho muita pressa e eu tenho muita disposição também. Então, bom, possibilidades de resolução, né? Possibilidades, saídas para esses problemas. Acho que pensar na persistência, né, na complexidade desses problemas, às vezes acaba fazendo a gente pensar que é muito difícil que existam soluções para eles. Mas, na minha perspectiva, pensando que política pública é uma coisa incremental, então a gente tem uma pequena transformação aqui, a gente implementa uma pequena transformação depois, não precisa demorar 5 gerações para a gente resolver esse problema. Quais são os caminhos, né, para a prevenção da violência? Produção de dados, publicização de dados, transparência, participação da sociedade civil nesses processos decisórios. Então, tirar dessas gavetas secretas os procedimentos operacionais padrão. Todas as polícias do Brasil têm procedimentos operacionais padrão, mas eles não são públicos e isso não faz sentido, né? É um segredo que não é justificável. Então, pactuar, limites e possibilidades, né, da atividade policial, regular as atividades de polícia, aumentar o controle, então, dar mais espaço para a atuação das ouvidorias, do Ministério Público, da Polícia Civil na atividade de investigação. Enfim, são pequenas transformações que a gente pode fazer e fazem toda a diferença, né? Mas todas elas perpassam um entendimento, um diagnóstico preciso desse problema, em relação às populações e aos territórios, onde ele é mais grave. Então, tudo isso perpassa, por exemplo, no caso da LGBTfobia, entender quem são os LGBT, né? Primeiro, assim, atestar que eles existem, porque quando você não tem uma contagem populacional no censo, você não sabe dizer onde está o LGBT, se existe, se não existe, em quantos são, Ainda acaba margem virando uma. das pessoas dizerem que a gente não existe, né? Então, assim, qual que é a população LGBT no Brasil? 50%, 80%, 10%, 3%? Enfim, você não consegue fazer uma política pública sem isso, sabe? Você quer vender um produto, né? As empresas têm departamentos de marketing que entendem onde e qual que é o público-alvo, como ele se comporta, o que que ele espera. Claro que a política pública não funciona como empresa e nem muito menos como um setor de vendas e de marketing, mas entender, né? Pelo amor de Deus, que analogia tosca, desculpa, mas entender onde esse público está, quais são as demandas e como intervir melhor em relação aos problemas que afetam esse público é essencial. Então, tudo começa pela produção, publicização de dados. Depois a gente vai para essas etapas de regulação, de pactuação, e na verdade seria importante que elas acontecessem ao mesmo tempo, né? Uma coisa não acontece sem a outra. Mas são pequenas mudanças, né? Pequenas transformações e fazem toda a diferença. Não é um problema insolúvel, pelo contrário, é bastante simples de resolver, caso exista vontade política. E aí eu acho que essa vontade política, ela pode muito bem ser motivada por uma pressão midiática, né? Por uma pressão na opinião pública, para uma transformação da opinião pública pela mediação midiática, né? Então, pelo acesso à informação através dos meios de imprensa, através da comunicação interpessoal também, não precisa ser mediado exclusivamente pela imprensa, né? É, cada um de nós tem um papel importante nessa comunicação também. Eu nem acho que essa sua analogia é ruim, não, porque é isso, quando a empresa quer colocar algum produto no mercado, ela faz uma pesquisa quantitativa e qualitativa, né? Por que que uma empresa consegue, o Brasil, o Estado não consegue fazer isso? É. Se houvesse muito essa vontade política, acho que daria. A gente está em ano de eleições municipais, né? Acho que vamos puxar também, assim, para finalizar mesmo, qual que é a importância, né, da gente ter ali o nosso representante dentro dessas casas, sabendo que a população LGBT só tem os avanços dentro do STF, né? Nunca é no legislativo. Então, lá desde o casamento, a adoção, retificação de nome para as pessoas trans, a própria LGBTfobia acontece, então, via Supremo. Nunca é via legislação, nunca é via as casas legislativas que a gente tem. Exato, e é bastante complexo, né? Porque assim, existe no direito essa tradição de tentar moldar a sociedade, né? O direito tem essa prepotência de que a caneta no papel muda e transforma a realidade social. Não é que o direito ele é uma parte dessa realidade, como se ele tivesse separado dela, intervindo sobre ela diretamente, né? Por isso que talvez no Brasil a gente tenha essa concepção dos juízes de que eles são deuses, né? Muito distantes disso. Mas é essencial que a gente tenha essas representatividades políticas, né? E aí é importante não cair também nas armadilhas da identidade, né? De pensar que porque você está votando numa pessoa LGBT, ela vai representar os interesses públicos e coletivos dessa população, né? Pode ser Sim. muito o contrário. Então, É porque escolher a também. gente também é plural, né? Tem pessoas LGBTs que são conservadoras, tem uma linha de direita ali, Exato. assim como pessoas negras. A gente é plural, assim como as pessoas brancas, hétero e cis. Exato, mas eleger candidatos que estejam de acordo com os seus interesses políticos é essencial, né? Nas democracias representativas, isso é praticamente um limite da atividade política, do exercício da cidadania, né? Claro que a gente tem instâncias de participação e tudo mais, mas é muito essencial também garantir esse espaço no legislativo para aportar possibilidades políticas mesmo de intervenção do Estado sobre os nossos interesses, né? Denis, sensacional, muito obrigado mesmo pela conversa. Deixa eu dar um recado antes que eu esqueça, né? Porque eu esqueci de falar meu nome no começo, imagina agora no final, depois de 1 hora de conversa. Mas a gente tá então com a nossa campanha de membresia, né? É um nome muito bonito, membresia, eu acho muito chique isso. Que é a nossa campanha de arrecadação, né? Falando português mais popular, que a gente começou então na semana passada, é o Tamo Junto. A gente tá precisando mais do que nunca do apoio de todos e todas e todes que acompanham a ponte, né? Quem acompanhou as últimas semanas aí viu que o nosso site foi derrubado, saiu várias vezes do ar, mas a gente está tentando aí seguir muito para poder, então, tentar traçar esses caminhos também, né, de alternativas contra a violência policial, contra a população negra e população LGBT. Então, entrando lá no nosso site, ponte.org/tamojunto, você vê lá como você pode ajudar a gente. Dá para ajudar mensalmente, dá para ajudar anualmente, dá para ajudar com quanto você puder também, que a gente tem a conta no PayPal. Então, só entra lá e dá essa força para gente. E, Denis, muito obrigado mesmo pela conversa. Sempre muito Eu que especial agradeço conversar pelo espaço. com você. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Vire podcast, né? Dependendo onde você está vendo a gente, já está ouvindo a gente no podcast, mas vamos disseminar essa conversa aí para todo mundo conseguir acessar. Obrigado, Caí. Obrigadão, Denis. Valeu, pessoal que acompanhou até agora.